Ele saiu do interior com o objetivo conhecer na São Bento seus verdadeiros amigos. Ele contava para a gente como o break influencia. Quando eu ligava a TV, o break aparecia. Não demorou muito para que o sonho de Marcelo se tornasse realidade, mostrando na São Bento a sua capacidade, gingando e pulando. Ele não para de dançar. A frase que Marcelo tanto dizia, que o orgulho, é seu pior inimigo. A humildade, sim, é que faz de você um grande dançarino. Os breaks mais experientes estavam ausentes quando chegou na São Bento uma gangue diferente, levando uma, retirando toda aquela gente, dizendo que a São Bento estava diferente. Marcelo Len parou para pensar, chamou os de otário e começou a dançar. Isto é pra vocês que querem aparecer. Acredito, a união, a igualdade é a melhor forma de vencer. Ah, muito obrigado, irmão, tudo que nos ensinou. Perdemos um amigo, mas quantos neste mundo não perdemos? A perda é lamentável, você pode crer. Dói muito mais em mim do que em você. E quem o conheceu poderá dizer: você estava sempre provando ser um grande amigo, como sempre foi. Só quem te conheceu, por menos que seja o tempo vivido contigo, o amigo jamais será esquecido no coração de cada um de nós. Ficou marcado e será sempre lembrado, pois um amigo você foi de fato. E para nós que o perdemos, sabemos que no peito ainda bate a saudade, tornando difícil de esquecer uma pessoa que tanto nos ajudou e nos momentos difíceis nos orientou. É isto aí, Cranícola, ainda devemos muito a você. Ah, muito obrigado, irmão, tudo que nos ensinou. Devemos muito a você. Você, eu cantava e pulava, sorria e dançava. Raça era o que não faltava. Até a sua gargalhada engraçada será sempre lembrada. Agora que você se foi, deixando saudades a seus amigos do hip hop ou parentes mais próximos, todos nós sabemos que de alguma forma você estará sempre com a gente, principalmente nas esquinas onde já dançamos e no metrô São Bento, onde começamos. Sabemos também que é tarde demais para mudarmos o que aconteceu, mas nunca é tarde para lembrarmos de suas palavras singelas, em suas formas pobres no parecer, mas ricas em conteúdo. Agora eu sei que a cada alvorada vem um novo sol, a cada sol um novo dia. Somente agora eu sei que a dignidade humana, a verdade, a ternura, o amor, a liberdade, cuja morte eu já cansei de lamentar. Ah, muito obrigado. Cuja morte eu já cansei de lamentar.